Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, tanto na noite de hoje quanto na manhã de quarta-feira. Hoje, com muita gratidão, nós conseguimos aprovar aqui nesta casa um projeto de lei de autoria minha, que dá o nome de Lions Club a um logradouro aqui no município de Taquara, uma rua aqui do município de Taquara, em função realmente do número de serviços e de anos de serviços prestados por esse clube à comunidade taquarense. O Lions Club ele existe aqui em Taquara desde 1961 e atualmente ele é coordenado, comandado pelos professores, pelo casal de professores Thelma e Marlene Carlotto. Tem em torno de 41 sócios e algumas ações já desenvolvidas no município que já fazem parte praticamente da agenda de ações sociais aqui no município de Taquara, como a campanha de visão que atende crianças carentes, né, tanto com oftalmo quanto na compra de óculos, a pernada esportiva em benefício da PAI, o chá das patronesses em benefício ao Hospital Senhor Bom Jesus e tantos outros serviços, né, com o objetivo de promover o atendimento das causas humanitárias e também promover trabalhos voltados à comunidade local em situação de vulnerabilidade. Extremamente oportuna essa aprovação da lei. Agradeço aos colegas vereadores e também aos sócios do Lions Club por ter me oportunizado a apresentar então esse projeto de lei. A gente sabe que a gente vive a maior crise política, sanitária, econômica e social da nossa geração, e não só aqui no Brasil, mas a nível de mundo como um todo. Hoje nós temos mais de 12% da população brasileira desempregada. A gente tem um aumento de 39% nos pedidos de seguro-desemprego. Nós temos em torno de 6 milhões de pessoas que aderiram à medida provisória que permite a redução do salário e suspensão do contrato de trabalho. E sabemos que os orçamentos municipais serão extremamente reduzidos no ano de 2021. Eu fiz 3 indicações ao Executivo para que juntos a gente possa estar avançando em soluções de médio e curto prazo na manutenção tanto do desempenho econômico como dos postos de trabalho em nosso município. Uma delas é a constituição de um comitê multissetorial em parceria com várias empresas, né, com vários geradores de serviço e assessoria da Facate para estabelecer um plano estratégico para a manutenção e a retomada do desenvolvimento econômico na nossa cidade. O outro é um selo que dá aquele microempreendedor que trabalha com alimentação de teleentrega, lanches congelados, as marmitas, um selo de alimento legal e também possibilita ele buscar assessoria junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Taquara para otimizar o seu negócio. E o terceiro é a elaboração de um edital no que se refere às ações culturais aqui no município para subsidiar alguns artistas e alguns produtores culturais aqui do município de Taquara, como outros municípios dos arredores vêm conduzindo, como Sapiranga e Parobé. Essas ações são extremamente necessárias no momento que a gente sabe que o Covid está aí e que ele não vai embora. Até que a vacina seja descoberta, a gente vai viver essa situação, né? A gente vê que na China a gente está passando o segundo surto de contaminação e a gente só vai realmente retomar a normalidade das nossas vidas a partir do momento que a gente não se contamine mais, que exista essa vacina para não contaminação. Hoje nós temos em torno de 904 mil pessoas, né, em situação de contaminação no Brasil, 45 mil mortes. No Rio Grande do Sul são 350 mortes e hoje de tarde o governador do estado fez uma live intensificando algumas ações, como a retomada de algumas medidas mais duras de isolamento social e também o mapeamento de casos. Então os prognósticos para os próximos períodos não são muito favoráveis a nós. Então assim, tomem as medidas de higiene que precisam ser tomadas, usem máscara, respeitem o distanciamento social, saiam nas ruas se realmente necessitarem, respeitem aquelas pessoas que precisam estar trabalhando, principalmente os profissionais da saúde e da organização do espaço público, porque essas pessoas também precisam viver com saúde e a gente também. Hoje, a gente também, a Comissão Especial de Análise ao à Lei Orgânica, aprovou, e eu fui relatora, que versa sobre a tramitação de projetos de iniciativa popular. A gente aprovou hoje o trâmite e a gente vai ter consulta pública, tá? Ocorrendo pela impossibilidade de audiência pública. Então,